Lisboa, 4207, Lisboa. Bom dia, Lisboa 4207, parque se autorizar via Alfa, reporta antes do Juliette. Alfa, antes do Juliette. Solo, solo, bom dia, PP 5595, sem a deformação Juliette. PP 5595, Juliette, confirma para Porto Seguro 200, copiando. Poderia confirmar novamente o 5595? Está pronto, cópia? Sim, ativo, pode cópia. Autorizado, Porto Seguro, nível de voo 200, decola opção na 0, curva direita, após. Compre o perfil da EL após voo coral. Intercepta Golf 677 para sair conforme a rota. Acena transponder 5021, controle 120, decimal 80. Mano, siga a Raiga Coral a saída, seria isso? Cael Coral. É o Coral, então autorizado nível 200, decoda 120, curva à direita. Saída da Elvio Coral. Transponder 5021, eu controlo 120, decimal 8, confirmando a primeira aerovia Golf 677. Informa pronto, você vai ter estacionamento parte 3. 7, aerovia Golf 677, você consegue apagar seu estacionamento. Azul 4207, Juliette, portão 8. Juliette pro 8, Azul. Estabilizado? Está estabilizado, Bona 561. Família do externo, complete a aproximação, chame torre 198, decimal 95. 895, obrigado, legal. Gola 561, na escuta da torre. Muito bom dia, Gola 561, estabilizado ILS, pista 10. Gola 561, muito bom dia, tráfego avistado, checa trem livre, pouso, pista no 0, vento 150 graus, no 0 nós. Reportado pela aeronave que pousou à frente, bando de urubus na, no marcador de trem. Gente, livre pouso, observado os urubus, Gola 561. Estacionamento, o volume 621 está no portão 9. Uma dezena em coordenação com a instituição, ele falou pro táxi. Parei pro táxi. Estação 3198, após ITAP, desça para 2000 pés, altímetro 9015. Após ITAP, desce 2000, 9015, ajuste para 3198. 561, no solo 58, livra direita, chama solo em 121, no decimal 9. Bom dia, Gol, no 561, Oliveira Suspa. Gol, no 561, pode ser utilizado de Alfa, Passante da Juliette. Alfa, da Juliette. Você, então. E o Azul 9979, no Figueirão, agora sim, por estacionamento. Totalmente pronto? Agora pronto. Tem autorizado em forma ataque. Reporta ataque, seu 997. Peso 998, desça para 2000 pés, autorizado, sinal ILS, que pista 10, reposto estabilizado. Desce 2000, ILS, que para 10, reposto estabilizado, tá 31, 92. A Juliette, o Gol, no 5000. Tem que manter. Beleza. Bom dia, Gol 864 com a Juliette, cruza 195. Gol 864, Acione a identificação, vou indo para o Odimar para interceptar a chegada na mar e descer para o nível 050, altímetro 905. 50, pode ir para a Duna? Para o Odimar. Mar. Obrigado, direita via Índia com 10-15, azul 9979. 561, observando o táxi Embraer Azul, Juliette, portão 2. Azul, azul pro Juliette, portão 2, voo no 561. Exato, Max Reis, está 3198. Está 3198, complete aproximação, chame torre 198, decimal 95. 895, 3198. Diego 094, Diego 094. Diego 094, Juliette, confere agora a conta. Agora. Para o táxi, o 621. 4 horas e 5 de autonomia, alterna Galeão e Sofina, POB 165. Peliário decolar, 9979. É Salvador, bom dia, então 3198, passo de a Serra, baixado, travado, visual. 3198, tráfego avistado, para informação, Embraer 190, iniciando a rolagem na pista 10, na guarda pista livre. Sim, está no visual, guardando a pista livre, está 3198. Então, 98 livre pouso de 10, vento 150 graus, 09. Livre pouso 10, tá? 318. 119, decola pistão 10, curva esquerda após comunicação Momo, transição pro T. Achando transponder 5046, controle 120, decimal 80. Fortaleza, nível de voo 370, aperto voo 19, decolta 10, curva esquerda, 1.8. Transponder 5046, 1208, controle 1094. Correto, estão a pronta. 79. Espera, pronto, gol 1621. Passando agora 2 e 200. Azul 9979, subem, mantém nível 340, saída da El de Lança. Nível de voo 340, na Dael, o 9949. No 98, sol ao 08, libra direita, chama sol em 121, decimal 9. Libra direita, 3195, 3198. 1219, 3198. 319. Pono 621, livre decolagem, pistola 0, vento 1, 50 graus, 0819. Jota 3198. Tá autorizado via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 3198. Bom, 094, pushback acionamento, posição 4. 7, coordenação com a equipe de solo, informa táxi, 094. Desculpa, confio? Autorizado, fala pro táxi. Autorizado, bom, 094. Parra, o meu Romeu Oscar Bravo mantém-se em condições visuais a 510 via litoral, reporte farol da barra. É para 2000, gol 864. Gol 864, após o impacto, desça para 2000 pés. Obrigado. 5595, coordena com a equipe de solo, informa para o táxi. Autorizado por funcionamento, repatriar ataque, PP 5595. Tô me avisando, bom dia, subir mantenha nível 360, saída da Elv de Lanza. Sim, 360, subida da Elv, gol 1620. Bravo com o possível seu estimado de pouso. Quando possível seu estimado de pouso, Romeu Oscar Bravo. Quatro, três, cinco, copiado. Meia quatro, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, serviço não zero, reposto estabilizado. Portará. Do 9979, chame Centro Recife no 3325, alternando no 25, decimal 1. Faz o 9979, vai chamar Recife 3325, alterna 25, 1. 64, autorizado final ILS, reporte estabilizado. De novo, reportará estabilizado, senhorita. 864. Muito obrigado. Seu destino? Cliente, com um proa sul, patrulhamento de Salvador, decola de imediato do pátio. Cliente, é a ponte da Oscar. Região 095. Zero nove, confirma o comandante. Salvador, gol 094 para o táxi, 159 a bordo. Economia de 3 horas e 30, alternando na ação. De direita vem a Índia, ponto de espera, torre no 9, decimal 95, ajuste na 095, bom voo. Direita Índia, ponto zero torre, 18 a 95, com 0 a 95. Sol Salvador, TP 5595 para o táxi, 4 horas, Salvador, 68 a bordo. 5595, livre táxi, até a ponto de espera da pista na 0 como número 2, na retaguarda do bang da Gol. Quando pronto, torna no 8.95, ajuste na 0, 15, bom gol. 7, seguindo como número 2, a nave da Gol, TP 5595, 118.95, bota espera. Avião 09, quando pronto, autorizado decolar. Estão no 7.1, 30 graus, 08 nós. Cruzando, seu gol 864. Torre no 8.95. Bom dia. Transferência. Vai dar transferência, zero. Zero nove, chama o controle 120 decimal 8, morro. 720, com 8, 4. 1-0-9-4, chamou a torre? Negativo. Mas sim. 0-0-9-4. Gente, reporta quando for. Sim. O 1-0-9-4 tá pronto para a torre. Auxílio para a torre, 1-8-6-4? Não, o 1-0-9-4, ponto espera pronto. Gente, no 0-9-4, mantém ponto de espera e aguarda. Mantém ponto de espera, 0-9-4. Que está modulando na frequência do solo. Salvador. Gente, irá manter posse de turma, João? Verdade, vamos fazer um patrulhamento inicialmente pelo litoral e em seguida no centro da cidade. Gente, Guajão 09-106 na escuta do controle. 106 na escuta. No 864 é a torre? Ouro, bom dia, 864. 1864, bom dia, livre pouso, piscina 0, vento 140 graus 099. Para informação, à sua direita, um helicóptero da Polícia Militar mantendo 500 pés, não interfere no seu pouso. Sente, livre pouso. A 21, chame centro de edifício no 3325, alternador no 25 decimal 1. 3325, 125 decimal 10. O 1162, acione a identificação, autorizado chega da Mari, se mantém a nível 050, altímetro 1095. O 094, ali mantém no 0. Aqui mantendo o 0. Aqui mantendo, não no 0, vamos ver mais fácil. Tango Lima, quilos low, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, pulou. Salvador, bom dia, Xené 6200, transfere, estamos com a informação de Juliette. Xené 6200, a Xené identificação autorizada, chega na Mari, Norte, se mantenha nível 060, altímetro 1095. Ok, 22060, 1095, major, será Oceana 6200. 8, solo 121, decimal 9. Bom, 094, livre decolagem, vento 140 graus, 08 mais. Livre decolagem, então no 0, com 094. Julia Juliette para o portão 11, atento ao colão. 5 ali, mantenho no 0. Também mantenho no 0, PP 5595. Na escuta. Na escuta, prossiga. Solicitação do controle Salvador, vai cumprir o perfil da Dael, Leda, Paz Leda, direto Ilhéus. Confirmando, Dael, Leda, Porto Seguro. Sete, Dael, Leda, Porto Seguro, APP 5595. Zero 94, decolou 20, controle 120, decolou 8. Controle 208, ou 094, bom dia. O Lima, Kilo Zulu, da presente, voz Duna e desça para 2010, altímetro 1095. Duna 2000, 1095, Kilo Zulu. Controle Salvador, 094, como? Gol na 094, submantém nível 370, saída Momo, vigilância. Tente submantém o 370, saída Momo, gol 094. 20080. Autorizado Santos Dumont, nível 340, decola 10, curva direita. Despacho, despacho. Após Monte Lá. Autorizou 10, Snapkin, Lúbito, Barbacena e a rota do plano. Controle 120, decimal 8, poderia repetir o transponder? 5066. Transponder 5066, azul 4207. Correto, informa pronto. Flashback e acionamento, azul 4207. Chamará pronto na 08, 4207. Confirmando 5066 no transponder. Afirma, 5066. Controle, o Gol 094 solicita em coordenação a possibilidade de voar código. Pessoal 8, eu tenho 5595. Do código, Gol 094. Vou informar, a gente está aqui no 11, a gente chegou tudo certo, mas não tem follow me. Que vai estar em contato com a Estraero. Obrigada pela informação. Controle Salvador, bom dia, TP 5595, decolado a Dael. TP 5595, suba. Poder manter nível 200, saída Dael, Leda. Vigilância, TIP 5595. 7 Dael, Leda, voa direto Porto Seguro, autoriza, ligado o TIP 5595 da restrição? 5595, até no código 5012. Hexágono 2, 35595. 35595, não há restrição para a saída. Confirma novamente o 35595. 35595, não há restrição para a saída da Euleda. Assento, grato. Vou ir direto Leda. Sente direto Leda, 5595. Controle com 094, só que está por aqui, baixo coordenação. 094 é baixo coordenação, com o centro resíduo. Sente na Gol no 162, após ETAP, desça para 2000 pés, altímetro, 9095. Após ETAP, descendo para 2000 pés, estado no 0125. Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, complete aproximação, chame torno no 8 e 95. Zulu, obrigado, senhora. Torre, bom dia, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, prossegue para pouso 1017. 10, valores. Lima Kilo Zulu, livre pouso vento, 120 graus, 08 mais. Zulu. 19 ano autorizado, Galeão, nível de voo 360, decola opção no A0, curva direita após. Compre o perfil da EL, lida após voa motiva, intercepta peso Zulu no A0 após SMAP, DCT lúvido e após conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5071, controle 120, decimal 80. 3191. Ando 1 pronto. 3200, desça para 3000 pés, altímetro 1095. 3000, 1095, no ajuste, para 6000. 3200, desça para 2000 pés, autorizado, sinal ILSC, bifano 0, reporte estabilizado. Ok, 2000, reporte estabilizado, 6200, autorizado já. Sene para uma taxa, estão presos no 91. Ok. Pode ir na equipe de solo e como para táxi. Dizendo gol 1162. 1162, completa aproximação, chame torre 1198 edição 95. 1295, obrigado. Informe Sierra Kilo Alfa, possível controle. Torre, muito bom dia, gol 1162. Estamos agora a 1.6 milhas de oceano. 1162, mantenha aproximação, guarde pistão no zero livre. Na escuta. 065, recebo no radar como 070, confirme. 4207, coordenação com a equipe de solo, informa para o taxi. Autorizado, pushback, chamada para o taxi 4207. Aquilo Zulu, solo aos 3-2, solo 1-2-1, deixou a margem. Controle 100, mantenha nível 065 em condições visuais, na escuta do controle, Serra, Aquilo Alfa, reporte para a descida. Alfa, ingresso aquilo, para o pátio 3. 0 vento, 1-2-0 graus, 1-0-2. Ciente, livre, pouso, 1-1-62. Serra, mantém-se sob condições visuais via corredores, 1.500 pés, reporte através de Paripe. Lembrar algo, prossiga. Índia November Alpha, controle sente, sub mantém nível 045, mantém-se em condições visuais. Índia November Alpha. Autorizado, Oxenai 6200. Oxenai 6200, completa aproximação, chame torre 1198 edição 95. 6895, bom. Papa Romeo, Índia, November Alfa, quando possível, ser chamado de pouso em Feira de Santana. Bom dia, Xener 6200, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Sente aguardando, Xener 6200. Alô, Salvador, bom dia, alô, 1556, sente da Juliette, utilização, Leão. Bom dia, Gol 1556, Juliette, aguarda a copa, que beleza. Guardando, Gol 556. Taxas 4207, 92 a bordo, 3 horas 55, Fernando Campinas. Tempo 4207, taxa autorizada via parte em alfa, como número 2, da retaguarda do Bairro da TAM. No ponto de espera, torre no momento 3195, acima 095, bom voo. Taxa via alfa, 97, 92, 93. Felipe 5595, chame centro Recife, 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. Quanto de espera torre na noite, decimal 953, não havendo mais jogo. Não, ainda bom, espera. 125, decimal 1, TP5, 595. Erro. Tomás, livre pouso, se for no zero. Tente, livre pouso, você não vem, por gentileza? Né, 200, vento 130 graus 08 mais. Obrigado. Vai ser autorizado com a rotatória, reporte visual com campo. T3191, ali mantenha no zero. Ali mantenha, no zero, T3191. Oxanés 6200, solo aos 38, solo 121, decimal 9. 219. É, 5, confirme. Diversa só nível 065, Índia, November Alpha. 162, Juliette, portão 1-0, fica atento ao follow-me, através do gateway. Gente, vai pro 1-0, atento ao follow-me, através do 8-1-1-2. Bom dia, o Xané 6200, táxi autorizado via Alfa, Kilo, faixa 3, posição informada número 7. Desculpa, tem muito chiado atrás do seu transmissão, por gentileza, repita. Negativo. Táxi autorizado via Alfa, Kilo, para pátio 3. A posição informada é número 7. Fique atento ao sinalizador. Ok, agora sim. Claro, Alfa, Kilo, pátio 3, posição 7. Hoje na 6200. Nossa, que Kilo, Quebec Serra, chame torre 198, decimal 95. Obrigado. Oi, bom dia, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, autorizado sinal no 7, reporte avistando, sinal no 7. Sinal no 7, Quebec Serra. Salvador Azul 4207, ponto de espera da 10, pronto, bom dia. Azul 4207, linha mantendo 0. Ali mantendo 0, 4207. Fico meio autorizado, Galeão, nível de voo 360. Decola pistão na zero, curva direita após. Cumpre o perfil da EL, lida após voa Motiva. Onde intercepta peso 1 na zero após SMAP e após prossegue conforme a rota. Aciona o transponder 5074, controle 120, decola 80. Ok, está autorizado, Galeão, 360. Decolado no zero, curva direita da EL, lida Motiva. Após a peso 1 na zero, SMAP conforme a rota. Responde 5074, controle 208, voo no 556. Correto, então pronto, puxa para estacionamento. Foi 0,8. 208, bom dia. Bom dia. 200. Afirmo, livre ingresso, posição prevista número 7. Gente, obrigado. O que é isso? Então 3191, subi, mantém nível 360, saída da EL, vigilância. 360, subindo até 3191, saída da EL. Som, informação, Juliette. Confirmando nível? 380. Que agora é coordenação 38. Libre decolagem, vento 140 graus, 08 mais. Autorizado decolagem, azul 4207. Rota 31, uma viola, possibilidade de voar Motiva. 3191, aguarde coordenação com o Centro Recife. Coordena 3191. Direção nacional 7, Quebec Serra. Quebec Serra, livre pouso, pista 17, vento 140 graus, 08 mais. Recorda no 7, Quebec Serra. Estacionamento, eu vou no 556, posição 2. Parei de limpar o ataque. Vou no 556. Parei de um ataque, vou no 556. 3, controle 120, decimal 8. Uma boa tarde. Controle 208, boa tarde, 4207. Controle Salvador 4207, saída da EL, boa tarde. Azul 4207, CD mantém nível 340, saída da EL, vigilância. Sobe 340 da EL, 4207. Controle Salvador, é o... 5, 5. 5220, centro de informação, quilo. 5220, acione a identificação, vou indo para o ajeitado para interceptar a chegada à mar e reporte para a descida. A boa de casa vai reportar para a descida, chegada à mar, 5220. Número 2 para cópia, o Alfa Eco Foxtrot. Centralizando no avião, no chame Centro Recife, no 3325, alternado no 25, décima 1. 3325, 25, alternado no 3325, alternado. Trip 5220, desce, mantém nível 050 altímetro, 1095. 050, perigo. Bem, direito vem de ponto de espera, torre na noite desse 1095, a gente 1015, bom voo. 1055. Direito aí, 1895, 1056, obrigado, boa. Decolado no 0, vento 120 graus, 089. Autorizado NR, decolado no 0, gol 1556. Obrigado, boa tarde. Alfa Romeo India, November Alfa, já voando na proa de Feira de Santana. India November Alfa. O India November Alfa informa o tráfego 12 horas, 20 milhas rumo oposto, mantendo o nível 065. Uniforme Lima Alfa Charlie Ultraleve. Lima ativo, 12 horas, 20 milhas. 12 para 11 horas, 20 milhas. Controle 3895, pronto 4 3895, pronto 3895, autorizado. Guarulhos, nível de voo 380. Decola pistão no A0, curva direita após, com perfil da Euleda após uma motiva, onde intercepta perfil no A0 e após passar conforme a rota. Aceno transponder 5102, controle no 20, decimal 80. Guarulhos 380, decola da 10, curva direita da Euleda, após voa Motiva. 1208 ao controle, 5102 ao transponder, tá 3895. Confirmando transponder 5102, chama pronto, portão 5. 5102 ao transponder, chama pronto, 3895. Bacaco Fox, confirma por gentileza o pai da pista que decola. Autorizado Recife, nível de voo 270, prossegue via para o Whisky 58, decola pistão 1-7, curva esquerda após, cumpre o perfil Puka, Jama após Aracaju. Aceno transponder 5104, controle no 20, decimal 80. Sente o Sierra Quilombo. Controle Salvador, bom dia, Gono 556, 2500, Nadael. Gono 556, contato radar na decolagem, sou para nível 360, saída da El. 360 da El, 556. 8 decimal 95, ajuste 1015. Então vou. 082, controle Salvador, desça para nível 050, QNH 10115, autorizada a chegada Mari. Uniforme Serra Quilombo, confirma, estimado para pouco.